Ocean 6200, can 81015, clear to land. Runway 10, wind 160 degrees, 07 knots. And clear to land, Ocean 6200. Azul 4299, a linha mantém cabeceira no zero. Ah, obrigado. A linha mantém cabeceira no zero. A 6200 on the ground at 27, take the first right and ground control 121 on the small liner. Azul 4299, pistão no zero livre, autorizado a decolagem, 180 graus com 08 nós. Decolagem 42, Natal. Quase 299, decolar 229, 58 Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 4299, na sua escuta, salvo 1. Azul 4299, contato radar, suba via, seja suba 1 para o nível 320. Via 320, 4299. 4299, solicita coordenação para de Mótima. Eu te aguardo, azul 4299. Obrigado. Dono 962, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamada estabilizada do X-Ray, gol 1962. Foi por hoje, Mótima. Mótima, 429, obrigado, senhor. estabilizado, Gol 9-2. O 62 chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. 1995, obrigado, boa noite. Controle, confirmando a frequência da torre para o 9-6-2. 1-8, decimal 9-5, gol 1-9-6-2. 18-9-5, obrigado. Azul 4-2-9-9, chama o centro Recife 1-2-5, decimal 1, alterne 1-2-3, decimal 8. 10-5-1-10-3-2, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 90-0-8-9. 1015 de repouso 10, 9-8. Bora 962, sala 39, libera a direita, chama em sala Salvador, 121, décimo 9. Libera a direita e 1219, 1962. Diga. Tem estacionamento, são pronto para decolagem, o hotel Romeo Golf. Hotel Romeo Golf, reporte para o solo, vento no aeródromo, 200 graus, 06 nós. Recordará fora do solo, Hotel Romeo Golf. Chegou fora do solo, pro Whisky 500 pés. Bem, se eu meu Golf, comprou o Whisky, chamou o controle 119.8. Vai chamar o controle 198. Falei, Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Papa Romeo, hotel Romeo Golf, prossiga visual sobre voo na Avenida San Martín. Passou as curvas, hotel Romeo Golf. Salvador, 3191.0 da 10, pronto. Então, 3191, alinha, decola pista no 0, vento 210 graus, 079. Afirmativa, alinha, decola da 10, 3191.

790 Ali, mantém capítulo 1-0. Ali, mantém 1-0, 9790. Na 790, autorizada a colagem, pistando 0, vento, 160 graus, 10 nós. Teve decolagem. Fala 790, decola 201, chega no controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, boa. Zero. Décimo 0, contato radar na decolagem, submantendo 370, fora PUC. Subindo ao 370 na sua escuta, solicita quando for possível voar direto do Aracaju. Pode aguarde. Na sua escuta. Lucente, descida na chegada da mão. Só um minuto da descida. Salvador, boa tarde, Alta 346, informação, Abel. 346, significação desse mantenho do 050, chegada Bomeri 1. Bomeri 1, descer para 050, quando possível, impacte ou durante a... Aguarde. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, na 3745. Estão 3745, autorizado a decolagem. Pista no zero, vento 180 graus, 09 nós. Ali decola 1 no zero, 3745. No Chino Centro Recife, as frequências 251, dona 23, decimal 8. 251, 1238, dona 3, 191, bom dia. Iniciando sobrevoa na boca do rio, até o meu Golfo. Formará, isso aqui sobre a mão. Direto direto 345, decolada 07, no controle Salvador. 19, 8, 3, 7, 4. Salvador, 3745, boa tarde. 3745, contato radar, Necolarian Suburbia, Sambor 1 para o 360. Via Sambor 1, nível 360, 3745. 1790, Channel Centro, Recife, em 2685, alternativa 25, decimal 45. 2685, 2545, voo 1790, bom dia. Aos poucos quilo desse mantém um 050. 050, pequeno desvio aqui, desvio de 5 graus de esquerda. Próximo. Okay. Perto dos desvios. T745, vou direto, Leda. T745, vou direto, Leda. Afirmo, direto, Leda, 3745. Já na boca do rio. Vai manter este setor para sobrevoo, correto? Afirmo. Qual é o estimado para manter esse setor? Aproximadamente 10 minutos. Sete, come quando tiver a intenção de liberar este setor. Ok, meu Golfo? Me informará. Oscar Golf Sierra, aciona a identificação, liga na chegada a mão, chama no ponto ideal de descida. Chegada a mão para o Oscar Golf Sierra, você vai continuar a chegada a mão, senhor? E como ajustar-se a chegada a mão? Chegada a chegada a mão. Salvador, bom dia, Sanamea 213, ponto 0 pronto. Sanamea 213, a linha decola piscina 0, o vento. 190 0 grau, 08 noite. A linha decola piscina 0, 6213. Na prova do verão, eu tenho a informação Sierra, a volta na hora de descida, não veio você. Ótimo. 3436, desça para 3010, altímetro em Salvador, 10, 15. Pode estar, prossegue na chegada, Balmeia de Uno. Balmeia de Uno descendo para 2000 pés, 10, 15, ajuste o 3436. Descendo para 3000. Correção 3000 pés, 3436. Quilo já livre de informações? Mais 10 quilos a gente volta pro de amanhã, ok? Te informo quando livre de informações. Toma ali. Esse quilo tem condições de tomar o rumo 135 para evitar informações, ou livre de informações? 135, afirmativa esquerda, ok? 7, então a partir de agora, pessoa de vetoração para a final do LS X-Ray, cabeceira 10, curva esquerda para o 135, que se mantém o 050. Positivo, esquerda 135, 745, chame o centro Recife em 251, antena 23, décimo 8. 251, 3, 8, 7, 3, 7, 4, 5. Salvador, é um 3436? 3436, prossiga. Autoriza manter 2501, senhor? Desça para 2000 pés, altímetro no 0, no 5, informa iniciando a redução para aproximação. 2000 pés, informa iniciando a redução, 3436. Controle 119, décima 8, bom dia. Controle 198, obrigado, vamos para lá. Salvador, Xerém 6356, sem identificação, desse mantém 050, chegada Boa Média ou não? A gente, 050 na Boa Média, controle Salvador, Xerém 6213, mantendo 1 no Boa Média. Xerém 6213, contato radar, decolagem, sub, mantém 360, após 2000, direto Leda. 2000, direto Leda, Xerém 6213. Quilo desce para 3 mil pés, confirmando 4 mil pés, altímetro em Salvador 1014. 1014 vai descer para 4 mil, bom quilo. Já precisou 3 mil, agora altímetro em Salvador 1014. 1014 copiado, 3430. Ah, 0, agora 556. Vitor, vou para chegar a ponte. Solicito manter a prova do velho, para cancelar meu plano aí, e também a ponte mais próxima. Gente, então mantenha a prova do velho e chame para a descida. O meu gol, Vitor. Reportará em mais 7 milhas. Sequenciamento, mantém a chegada da Bomed 1356. Mantém a chegada. Quanto agora 56? Gente, mais 20 segundos eu vou te liberar, só um instante. 3, 6, 8, 7, 7. Ele desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1014. Vai descer para 3 mil, 1014, bom quilo. Plano 556, vento 220 graus com 069. Decolagem autorizada, pista no 0, no 5, sempre é. Sentiria de colagem, no 556, pista no 0. 2. Fazer os dois pirinos, descendo até 170. Eu se mantenho 130, reduzindo para 2309, azul 402. 130, 239, confirma? Correto, tráfego à frente, 12 milhas, com os 330 de ground speed. Então você quer 230, a redução? Correto, para segui-lo na aproximação. Tá bom então, a gente não vai conseguir cumprir as restrições da casa. Gente, sem problemas. Para a descida, é o meu Golf Victor. Meu Golf Victor, desse mantém 040. 040, Golf Victor. Meia decolado aos 17, chama agora o controle Salvador, 119, décima 8. 198, agora o controle, agora 556. O 378, assina a indicação, desse mantém ao 070, chegada a Bomé de 1, redução de velocidade 230, nosso. Quilômetro 5000 para informação, você vai seguir um cara, vou na aproximação final. Alfa Golf Kilo, desce para 12 mil pés, altímetro em Salvador no 094, livre sinal e elétrica que sou eu, cabeceira no 0, chama estabilizada. Tudo aqui, 2000, chamada estabilizada, Golf Kilo, vamos manter a minha velocidade até 1, até 5, ok? Excelente. Contrato de Salvador, boa tarde, Golf 556, permanência ainda Sambuna, você escuta? 556, contrato radar decolagem, subiu até o 360, direto Leda. Direto Leda, Golf 360, Golf 556. Golf 402, desse mantém o 060. 060, passar isso aí. 356, isso é para 4 mil pés, o último entre em Salvador no 0 no 4. 4 no 0 no 4. São 3436, solo 20, libere a direita, chame solo frequência 1219. 1219, boa. Boa. 3378, vou direto e tapo. Chame 2-1-3, chame Recife 2-5-1, antena 2-3, decima 8. 2-5-1-2-3-8, boa. Salvador, bom dia, tá 9017.010, pronto. 9017, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 230 graus com 069, tá 9017. A linha decolou no 0, tá 9017. Chilômetro 356, desce para 3 mil pés, altímetro em Salvador 104. 3.104.636. Senso vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva à esquerda para o 190. O limite será a radial 250 de Salvador. Origina 260. Tá? Confirme, curva à esquerda, 190. Corrigindo à direita, curva à direita. Proa 190, terá com limite radial 260 de Salvador, décima até 050. A direita 190, limite Rajal 260, lá de Cabo Serra. Chilena 356, sobre duração para o sequenciamento de tráfego, mantenha presente frutera como limite o localizador, irá seguir um Charlie 208 em aproximação final agora interceptando a longa de 10 milhas, 310. Será preso. Totalizador DS3, Chilena 3. Interceptando o localizador, Golf Kilo. Golf Kilo, sente, compete aproximação LF, estimatou o Salvador em 1 no 8, decimal lado 5. 1895. 1556, chama o centro Recife, 251, alterna 23, decimal 8. Chama Recife, é o centro Recife, 251, alterna 232, do Bono 556. E aí, Oscar, Golf Kilo, passou Duna, repassar a fibra, pouso pista 10. Ciente, Golf Kilo, continue a aproximação, ventos 200 graus com 8 nós, Oscar Golf Kilo. Kilo. Também se manterá presente pro, terá como limite o localizador. Pode estar pro a limite ao lote, até o 060? Até 4 mil pés, ajustado no 0 ou no 4. 4 mil, fica assim, obrigado. Condições visuais para o cancelamento, ao meu Golf Kilo. Batendo o Romeu Fito, plano modificado a partir de agora no 524, possível em regras de voo visuais, descendo para 1.500 pés, altímetro em Salvador no 0 no 4, direto Seasa, fome visual com campo. Direto Seasa, reportará Romeu Fito. Controle, boa tarde, está 9097, passando 2.500 pés. Então, 9097, contato radar na decolagem, submantendo 340 após 2.000 de adição, letra. Ok, vai voar direto São, subindo ao 340, tá 9097. Chama 6356 para interceptar o localizador, curva direita para o 080, chame estabilizado, desça para 2000. 080, à direita, desce para 2000 pés, no 63 pés.